A trilogia El Mariachi chega até nós, embalada num belíssimo e explosivo estojo de guitarra. Acomodem-se que está prestes a sair uma pratada de espargueta mexicana para a vossa mesa. Todas as gerações têm o seu bando de jovens realizadores que injetam no público uma seringa de adrenalina com pequenos filmes de grande impacto cultural. Robert Anthony Rodrigues foi um dos Enfants Terribles, ou deverei dizer Los Niños Terribles, dos anos 90, ao lançar aquele que seria um dos micro-low budget mais lucrativos de sempre, chamado El Mariachi, e que a partir daí nasceria a sua própria trilogia spaghetti mexicana. Coloquem o filtro amarelo, porque hoje saltamos o muro a sul da fronteira, para visitar os três filmes que definiram a carreira do homem dos sete instrumentos e para conversar com o nosso vilão latino favorito, o Joaquim de Almeida. Por agora, voltamos a receber o pistoleiro mais rápido do Oeste, o Pedro Pereira, autor do guia português mais completo dos Western Spaghettis. Falo, pois, do blog e agora também o livro por um punhado de euros. Olá, Pedro. E olá, do Paulo. Oeste, olá. Do Oeste da Trafaria, atenção. Da Trafaria? Olá, amigos. Estás bom, estás bom, Pedro? O mais completo e o único. Exatamente. Não, eu aposto que há uns senhores muito velhotes que têm isso escrito à mão num caderninho lá em casa e que nunca e se deram é ao trabalho. Isso é que era bom de encontrar, porque esses é que viram mesmo naqueles cinemas vagabundos. Eu ainda tive a sorte de ver algum cinema desse naquelas sessões de cinema ambulante, que assisti nas aldeiazinhas, das pequenas cidades e do interior especialmente. Ainda tive a sorte de ver algum desse lixo cinematográfico. Oh, entre aspas, infelizmente não tive essa sorte, mas conheci um projecionista que ele começou a carreira dele precisamente a fazer esse tipo de cinema, e ele durante muitos anos era o antigo projecionista do Teatro José Lúcio da Silva em Leiria, o Sr. Eduardo, a quem eu mando um grande abraço, dos seus altos 90 e tal anos, que foi projecionista até aos seus 80 e alguns anos, e ele viu a evolução toda do cinema, desde projecionista ambulante até ao sistema THX do som dos filmes de Star Wars e até ao Matrix. Ele ensinou-me a projetar filmes em película ainda, e eu reencontrei-me com ele se calhar há 4 ou 5 anos atrás, e eu julgo que ele é o mais antigo projecionista a trabalhar em Portugal. Isso eu não tenho dúvida disso. É a história que eu só me tenho para contar, não é? Pedro, embora tu sejas um tipo que se dedica aos Western Spaghettis, ou pelo menos tem essa paixão muito vincada, até por causa do teu blog. Epá, a verdade é que este filme, sendo um filme mexicano, um grindhouse, o filme e a saga, não é? Sendo uma saga grindhouse, vai muito buscar ao espírito dos westerns, e aliás, isto é claramente inspirado na trilogia dos dólares do Leona. Olha, eu até diria mais, obviamente que o Roberto Rodrigues se influencia no Western Spaghetti e não há dúvidas que Sergio Leone é uma marca para ele. Mas eu ao ver os filmes do Mariachi, e agora aproveito após rever, obrigado pela oportunidade, é sempre bom ter obrigado desculpas pela dica, para ver filmes. E ao rever isto, eu não conseguia deixar de pensar, isto realmente é muito influenciado não pelos filmes do Leone só, mas sobretudo pelo Porbucci, porque esta ideia de um magano que tem uma, neste caso, um estojo de guitarra que vem lá tudo, okay, brilhadores, okay, e tudo mais. Estás a pensar no Django, já Django, obviamente. Sim. Isto é completamente tirado do Django. E depois é engraçado, é que isto evolui, não é? Pronto, do primeiro para o segundo filme, falaremos, mas tem uma evolução interessante. No primeiro filme temos lá umas metralhadoras, não é? Uma coisa assim mais básica. No segundo já a artilharia é maior. Eu por acaso, tu estás a falar nisso, e é das cenas mais memoráveis. A primeira vez que eu vi o Django, do Franco Nero, É preciso que se, hoje em dia é preciso que se diga sim, que é do, não que se vá confundir os, exatamente, que os, o Django do Franco Nero, opa, a primeira vez que eu vi, eu ainda hoje sinto arrepios a ver o Franco Nero a puxar aquele caixão pelaquela lama. É uma cena incrível, incrível, e nós estamos sempre a pensar, mas quem é que ele traz lá dentro? Lá dentro, quem é que lá, tem que ser alguém muito importante para ele arrastar aquilo há tanto tempo. E naquelas condições, epá, é uma cena icónica do cinema. Sem dúvida, isto, pronto, em 2023, isto não é spoiler, pronto, obviamente o Django tem uma para o Daniel é, para o Daniel okay. É, para o Daniel pá. É. Desculpa, espera aí, trago a caneta do Man in Black, Daniel olha para aqui, 1, 2, 3, tal, já não te lembras nada. Ok, mas eu dizia, é interessante, pá. Porque isto depois tem uma certa evolução para o segundo filme, em que ele já não é só os metralhadores, ele tem mais uma série de artilharia e os outros colegas que vão aparecer, então tem, aquilo é uma metralhadora incorporada, sim, é um lançamento. Mas a questão é que os três filmes têm entidades muito distintas a nível visual, sim, e claro, os três filmes tiveram orçamentos completamente diferentes, faz com que isso influencie. Cada um deles parece um filme diferente, praticamente. Completamente, completamente. Mas já lá vamos a cada um deles, um de cada vez, não é? Vamos começar pelo El Mariachi. Carlos Galhardo é um mariachi que viaja de moto, de cidade em cidade, e a sua sorte muda no dia em que chega à cidade de Acuña e lhe oferecem cocôs grátis. Só que... só que nesse não é mesmo... É, não é cocô, é cocó. Cocos grátis. E só que nesse mesmo dia chega outro mariachi à cidade e o seu estojo, em vez de uma guitarra, tem pistolas, metralhadoras e granadas e o diabo a sete. A Cunha revela-se demasiado pequena para dois mariachis. Azul é um assassino disfarçado de mariachi que tenta aniquilar um gangue rival de narcotraficantes, liderado por Moco. Mas para azar de Carlos Galhardo, ele é confundido com Azul e está aberta a caça ao mariachi. Um caso típico do mariachi que está no local errado, à hora errada. E temos aqui um filme com um orçamento de 7 mil dólares. Certo. Que se nós pensarmos que isto é uma longa-metragem, 7 mil dólares parece muito dinheiro. Não, não, mas, é, como é óbvio. Mas... muito menos em 92, em 1992. Sim, mas é pá, para fazer uma longa-metragem é realmente muito pouco dinheiro, não é? E nós temos imediatamente aquele feeling de que estamos a ver uma coisa. É de amadores, não é? Aquilo faz-me quase lembrar os filmes de início de carreira do tá. Peter Jackson. Sim, é muito aquele sim, feeling, sim, sim. É aquele feeling é. Mesmo de quem está a descobrir, a desbravar terreno. É uma vontade descomunal, está ali escarrapachado, não é? Que era uma vontade descomunal. Queira contar uma história, mas com poucos recursos, não é? E isso está patente em cada frame deste filme. Sim. Eu tenho-vos a dizer que a primeira vez que eu vi este filme, eu vi primeiro o Desperado e vi-me grego, o Desperado saiu em 95, salvo erro, eu sim. Tinha 15 anos, 14, 15, e vi-me grego para arranjar o mariachi, o El Mariachi, que eu quis saber, eu adorei o Desperado, quis saber como é que aquela história começou. Podias ter pedido ao Pedro que ele tenha o DVD. Muito... Pois, mas na altura ainda não... não eu agora também tenho o DVD e tenho a VHS. Mas na altura... na altura... okay, original ou gravada de algum lado? Não, original. Original. Podias ter ido buscar isso, é sempre giro mostrar, mas pronto. Mas sim, tem VHS no... Eu tenho um VHS, eu tenho um VHS. Deixa-me de dizer, daquelas edições. Vou encontrar também. Edições do Fantasporto ou não? Não. Ou foi Prisvídeo ou uma coisa assim do género. Eu tenho ideia que foi uma coisa desse género. Havia um póster no videoclube que eu mais frequentava. Eu fui sócio de 9 videoclubes. E o que eu mais frequentava... já foi dito imensas vezes, mas nunca é mais ouvir. É só para não, que não se esqueçam. Mas ao mesmo tempo ou ao longo da tua vida? Ao longo da minha vida e muitos deles em simultâneo. Havia um fascínio muito grande por causa de eu ter visto primeiro o 2 e não o El Mariachi. E havia o póster lá no videoclube, só que o homem não tinha o filme. O filme já tinha sido. O homem estava a promover um filme que não tinha, portanto. Não, já tinha tido, mas a cassete ou tinha-se estragado ou não o tinham entregue. O homem já não tinha a cópia dele. E então eu chateei tanto o homem que o homem lá arranjou uma segunda cópia, passado imenso tempo. E eu fui para casa e eu fui estrear aquela cassete. Epá, e foi para mim um misto de sensação. Se tu vês o 2 primeiro e depois vais ver o El Mariachi, é que essencialmente é a mesma história. É um downgrade brutal. Yeah. Então, eu, ao princípio, a primeira vez que eu vi o filme, fiquei bastante desiludido. Pois, só depois, quando eu comecei a ler mais sobre o background, sobre eu tive essa experiência com o Terminator, que também sim, é semelhante do 2 para o primeiro. Se bem que o primeiro é um filme de estúdio e tem lá muitos meios envolvidos, aqui o degrau ainda é maior, porque tu sais de uma produção, enfim, robusta de Hollywood, né? Ainda que com alguma contenção, sais para um filme que é um grupo de tipo quase de 5 ou 6 amigos que se juntavam aos fins de semana para andar a gravar aquilo aos bocadinhos, que é literalmente. Vocês sabem a história de onde é que eles arranjaram dinheiro para financiar isto, não é? Eu sei, mas quero que tu digas. Venderam o corpo às farmacêuticas. Tal qual. Eu penso que foi o Carlos Galhardo também, não foi? O Rodrigues foi, de certeza. Tenho ideia que o Carlos Galhardo também, mas não é certo. Não estou a dizer. Eles são texanos, eles são os dois texanos, certo? São de Texas, mas obviamente... Mas tem uma descendência mexicana. O Galhardo era da cidade da Acuña, salvo erro. Sim. De onde eles filmaram aquilo, sim. Pois, ele conhecia toda a gente, até convencer os polícias a emprestá-lo Uzi, né? Exatamente. Ah, essa cena, sim. Sim, que aquilo só dava um disparo, não é? Aí ele conta a história. Cada vez. Sim, aquilo dava um disparo e ele teve que usar truques de edição. Mas é isso que eu acho que é o mérito... Está em que tu, apesar de perceberes que aquilo é uma coisa extremamente rudimentar, está ali uma pessoa que sabe contar uma história visualmente. Porque está tudo montadinho, tudo alinhado, está tudo como manda a lei. Só que depois o que está no ecrã é um bocadinho decepcionante. Sim, mas... eu acho que em termos visuais o filme é fraco, não é? Isso com o passar dos anos nota-se mais ainda, não é? E especialmente porque eu também, como o Paulo, tive esta coisa. Eu consegui alugar o Desperado. E depois, mais tarde, ele começou a passar na televisão. Aliás, ainda esta semana passou na televisão. É um filme que está forte. O Desesperado, AXN, penso eu. E eu também senti isto. Eu também vi primeiro o Desesperado e depois dei o pulo para o outro. Vi mais tarde. Ele chegou a passar na televisão. Eu o DVD... Epá, eu não sei quando é que comprei, mas foi com certeza muito mais tarde. E agora, ao rever... Eu acho que visualmente o filme é fraco, né? Nota-se que é amador, né? Isto é um certo, do it yourself, sem dúvida, mas em termos daquela comédia, comédia negra, vou chamar assim, eu acho que o filme continua-se a aguentar. Muito porque bem, tem um sentido de humor assim bem esgalhado, o humor do filme assim. É bom e não julgo que esteja datado, acho que é um filme que se vê bem. Para as novas gerações, não acredito que eles vão conseguir ver, porque eles veem as primeiras cenas e dizem, A questão é que as atuações são muito rígidas, é tudo malta que não eram bem atores, não é? Tem umas atuações. Tudo. Eram tudo menos atores eventualmente. agora, a que eu menos gosto, a atuação que eu menos gosto, é a do Butcho. A do Butcher é no 2. É do Moco. Era o único Moco. Que não falava espanhol, não é? Exatamente, aquele britânico ou americano, ou o que é que ele era, a tentar falar espanhol. Opa, é atroz, não é? Daniel falava aí do Western Spaghetti, não é? Isto é muito Western Spaghetti nisto, não é? Há todos muito maus, aqueles gajos feios, desdentados, não sabes onde é que os vais encontrar. Falado em espanhol, é importante dizer, não é? Falado em espanhol, mas dobrado mais tarde. Porque o filme foi rodado em mute para ele poder fazer. Atenção, mas ele em inglês ele depois no... ou fizeram não, uma não, versão não. disto em inglês ou não? Atenção. A ex-mulher do Rodrigues foi produtora no filme e ela conta, já falou muito também sobre essa história. E ela explicou que o filme foi gravado em 16mm com uma câmara emprestada. Durante 8 dias e que não gravavam o som, a câmara não gravava o som e não tinham nenhum técnico de som a gravar som. Então o que é que o Rodrigues fazia? Ele gravava cada cena, ok, em película, e depois, imediatamente de gravarem a cena, ele ia com um gravador de cassete áudio com a bateria carregada e um microfone e um microfone. E a bateria carregada, exatamente, de preferência, ou pilhas. Naquela altura, imagino que esta aqui pilhas. Foi uma private joke. E ele ia, com os atores, regravar todos os diálogos da cena e todos os sons de todas as coisas que aqui acabaram de gravar. Ou seja, repetiam, mas tipo... Repetiam a cena tipo, só para o áudio. Só para o áudio. Santa e paciência. Então, ele sentiu-se obrigado a fazer uma espécie de making of. É um tutorial. Porque as pessoas não acreditavam que ele realmente tinha feito o filme por 7 mil dólares. Toda a gente questionava isso. A questão é que ele, quando estreou o filme em Sundance, e a Universal resolveu, epá, isto por 7 mil dólares, a gente, isto é trocos. Epá, nós pomos isto aqui no cinema, mas nós reavemos esses trocos e ainda fazemos mais algum dinheiro. O áudio para eles tinha que ser refeito. E o áudio custou 200 mil dólares a ser refeito. Ixi, Jesus! Só que a base usada para refazer o áudio foi as gravações que o Rodrigues fez. Ponto final. Ou seja, eles pegaram no áudio que ele gravou lá on location. Exatamente. E a remistura é que custou 200 mil dólares. Bem, precisamente. Ele filmou em 16mm. Para não ter de fazer a edição de forma analógica, que seria muito dispendiosa e demoraria muito tempo, ele converteu tudo o que tinha filmado para digital e depois editou digitalmente e depois foi reconvertido outra vez para a película. Portanto, houve aqui... Não é totalmente digital. O Betacam SP... Sim. Não é digital, a transferência é analógica. Para vídeo, o termo será para vídeo. Pronto, ele converteu a imagem em película para vídeo. Porquê? Pronto. Porque era mais barato editar em vídeo. É isso. O Robert Rodrigues usa muito o seu processo como uma aula para os amantes de cinema. Porque ele indie. É isso da mente, é, porque ele tem os tais clipes, os 10 minute film school, que ele de resto continuaria a fazer ao longo da carreira dele. Sim. Tem um livro... até de culinária, a fazer puerco pilbil. A sério? John, viu esse making of? Ou precisa? Puerco pilbil? Não sei. E depois a seguir matou, não é? Vamos restabelecer o equilíbrio. E para além disso tem um livro que também é bastante falado entre a malta que é amante de cinema, que é o Rebel Without a Crew, em que, enfim, pronto, lá está mais uma vez Rodrigues entra em modo tutorial e explica como é que fez alguns dos seus feitos cinemáticos on the budget. O filme acabou por fazer o circuito dos festivais e viram que estava aqui um diamante em bruto. E quanto tempo depois? Logo, deixa cá ver quanto tempo é que... Não, foi muito pouco tempo depois. Ele imediatamente a seguir, em 94, ele está a rodar aquele um telefilme que eu gosto muito, adoro mesmo o telefilme, que é Rebeldes do Asfalto. Fazia parte de uma série de telefilmes com realizadores conceituados. Rebel Highway, fazer, né? Exatamente. Opa, e o filme com o David Arquette. Mas olha que o gajo ascendeu muito rapidamente, já viste? Foi. E em 95 faz logo o Desperado. O Desperado e o 4 Quartos. Pois, sim. Porque ele sim. Então... Ele aqui já era amigo do... Já tinha que ser amigo do Tarantino. Tarantino. Onde é que eles conheceram? Ele... Alguma vez isso foi referido? Foi num festival em que o Tarantino estava a apresentar o Queijo de Natos. Eles estavam os dois na apresentação e foram... Faz sentido. Obviamente é que depois logo foi isca, não é? Brother from another mother. É assim, eles começaram a trocar ideias de quem é que tinha mais cartões de sócio de videoclubes. Não, mas eu estou a brincar. Mas obviamente que eles encontraram ali os pontos em comum e essa. Sim, sim. E eu acho que a partir dali. Os pontos em comum eram de certeza Grindhouse. Obviamente. Mas é assim, não admira que eles tenham tornado amigos, porque eles eram vedetas em ascensão, eram the next best thing em Hollywood naquela época. E o Rodrigues, ele era um one man show, era e é. Ele escreve, produz, realiza, filma, edita e às vezes ele também faz a música dos próprios filmes. Sim. Então, isso, e quando tu contratas aquele gajo, sabes que estás a poupar imenso dinheiro logo à partida, não é? They call him a loner. I know who you are. You kill drug dealers. Isto padece aqui um bocadinho do síndrome do Evil Dead. Do primeiro e do segundo. Que é um filme feito de baixo orçamento e depois tentam refazer, recontar aquela história, introduzir com melhores meios, com outros meios, não é? Para com já. Atores a sério só, também. Só o facto de ter um cabeça de cartaz mais internacional, como o Bandeiras, o facto de ser falado em inglês, não é? E com meios profissionais, eleva logo este filme a um outro patamar. Aqui as únicas diferenças é que se no primeiro filme ele era um jovem mariachi inocente que viajava de cidade em cidade e estava apenas à procura de um novo sítio onde pudesse tocar a sua música. Aqui não, aqui ele já é um mariachi à procura de vingança porque assassinaram-lhe a namorada. E isto de alguma forma é que remete para a parte de sequela, não é? Que é uma continuação de uma história, um passado. E ele vem à procura de vingança do homem que matou ou que mandou matar a mulher dele. Eu acho que estes elementos é que fazem com que este filme seja uma sequela do primeiro filme. Sendo que o contar da história é em tudo semelhante ao primeiro filme. Yeah. Não é? Querem falar nos atores deste Desperado? Porque temos, claro, temos aqui uma coleção, claro, temos aqui um grande elenco. Opa, o Steve Buscemi, para mim, eu tenho-vos a dizer que era um dos meus. Era porque ele já não aparece tanto, nem a fazer os papéis tão caricatos, quase. Dispares como ele faz. Porque ele, para mim, a seguir ao Nicolas Cage, o Steve Buscemi era o gajo que fazia papéis mais distintos, no sentido em que eram completamente diferentes dos que ele fazia anteriormente. Ele faz aqui um papelão quando ele introduz a história, quando ele vai ao bar e conta a história, é incrível. E pá, é uma boa abertura, é uma boa introdução. E eu acho que ele é sempre um upgrade em qualquer filme que ele entra. Ele valoriza sempre o filme em que ele está. É, opa, o Carlos Galhardo volta a entrar, volta a participar. Mas o que é que ele é? Ele é um daqueles do trio, não é? Ele é o Campa. Sim. Ele é um mariachi. E é aqui que pode haver aqui uma divergência a nível de continuidade, ou não, no sentido em que ele não deixa de ser um mariachi. Nós nunca soubemos o nome dele no primeiro filme. E ele é um mariachi que faz parte deste grupo, deste trio de mariachis. Então tu consegues aceitar aqui uma evolução? Ou seja, ele é o mesmo personagem do primeiro filme? Tu podes ver nessa perspectiva que ele pode ser esse personagem, porque tu nunca soubeste o nome dele no primeiro filme. E ele e é um mariachi que soubesses, aqui. Não é? Podia ser um nome falso. Há um flashback do Bandeiras agarrado à namorada dele e é a mesma atriz do primeiro, não é? Sim, o flashback é refeito com o Bandeiras no lugar do Galhardo. É isso. E ele leva o tiro na mão, que é uma cena também muito à Corbucci, que a mão vai despedaçada, né? E isto acontece no final do Mariachi, e nesse flashback volta a ser filmado, mas agora com o António Bandeiras e a atriz que eu julgo que é mesmo. Depois, eu tenho a ideia que é... Estamos a falar do tipo de cinema, estamos a falar série B, né, mesmo, pobrezinha, em termos de dinheiro. O que era normal neste tipo de filmes? Aquele ator que morria numa cena aparecia na outra a seguir. Acho que tivemos esta discussão, Pedro, por causa da trilogia dos dólares, quando falámos no Bom e Mau e o Vilão. Acho que tivemos uma conversa muito parecida. O cartão de memória já não vai lá. Para aquele tipo de cinema que era feito em Avalanche, isso não interessava muito. E o público não tinha esse tipo de preocupação. Temos nós agora, porque somos colecionadores e pensamos. E temos informação. Olhem, e Salma Hayek? Não se está a estrear, mas quase, não é? No cinema. A Salmita aqui era um pedacinho do céu, não é? Eu acho que era o sonho úmido de qualquer adolescente. Era o oásis no deserto. Estou aqui a tentar ver o que é que ela fez. Olha, ela entrou no Road Racers do Rodrigues, portanto foi aí que ela deve ter conhecida. Pá, uma coisa que eu tenho que referir, que é uma coisa que eu contava quando era miúdo, para brilhar no grupo de amigos, malta que ainda não tinha visto o Desperado, aquela anedota do Quentin Tarantino, em que o gajo faz uma aposta no bar, em como de $500, em como tu não consegues ir ali, fazer isto, aquilo, mijar, não sei o quê, e ele, apá, não, eu só vou fazer isso, como vou mijar no snooker, vou mijar no bar, vou mijar no barman, e ele não só vai ficar contente, como ainda me vai agradecer por isso e não sei o quê. E pá, a anedota é fantástica. Esse momento é momento à Tarantino, não é? É chamar a Tarantino para contar uma história, narrar uma história, neste caso longa, é uma anedota. Mas sim, é uma história longa. É para deixá-lo... Eu acho que o punchline vale a pena. E depois aquela casa de banho, que é aquela casa de banho que nunca ninguém entraria, não é? A mais porca. Está bem decorada, não é? Uma casa de banho pintada à merda, basicamente. É como a do Trainspotting. Se tivesse que escolher entre a casa de banho de Trainspotting ou esta... Não sei qual delas seria a pior. o bar existe, é real, e pode ser visitado lá naquela localidadezinha. E ainda tem aquela sanita. Não vi as casas de banho, mas suponho que não, que ele tem muito mais bom aspecto agora. E é até quase um sítio de peregrinação, porque tem lá imensos posters dos filmes. É um sítio giro, pareceu-me um sítio giro para visitar. Então deviam manter a casa de banho nas condições originais. Eu acho que sim. Exatamente. Nem que refizessem agora a casa de banho. Sim. Pontos altos do filme: tem esse tiroteio no bar que nós já tínhamos falado, e tem também aquela fuga da livraria quando está em chamas, que eles têm que saltar de um terraço para o outro, e aquela mega explosão atrás, que é de resto a imagem que eu mais marcante do filme, que são eles os dois a caminhar e aquela explosão atrás que aparece em tudo quanto é trailers. E eu na minha idade de adolescente, de miúdo para adolescente, até entrar na fase adulta, houve vários filmes que me marcaram por vários motivos. O Desperado é um desses filmes. Influenciou-me a nível técnico e estilisticamente na minha adolescência, porque a forma como foi filmado e editado era como se fosse uma banda desenhada, e eu era um assíduo consumidor de banda desenhada, e era assim que eu imaginava que uma história deveria ser contada visualmente em cinema. E eu, quando vejo o Desperado, tive quase uma espécie de epifania, tipo, é possível transpor um livro aos quadradinhos para a vida real. É isto é um livro aos quadradinhos na vida real. Mas ainda não havia assim aproximação desse tipo de coisas, foi o Desperado. Eu acho que este filme, o Desperado, obviamente não é a origem, e tenho a certeza que o Rodrigues se inspirou nas cenas de ação, nos filmes de claro Hong Kong, do John Woo, claro, e esses filmes John todos. Mas esse tipo de filmes ainda não estava cá a chegar, era muito difícil de encontrar. Pouco tempo depois de dar nas vistas como vilão latino do cartel mexicano no thriller de espionagem americano Clear and Present Danger, o português Joaquim de Almeida regressa como vilão latino do cartel mexicano em Desperado, reforçando a sua presença como estrela internacional. Hoje voltamos a conversar com o ator para recordar a sua personagem Bucho, o chefão dos maus que Banderas persegue no filme. E nós voltamos a seguir, porque ainda há um terceiro e último filme. E de quem é irmão? Ah, oh, seu spoiler. Mega spoiler. Ah, spoiler alert, pá. Eu tinha feito uma audição para o Robert Rodriguez, depois nunca mais ouvi falar deles, e estava em Lisboa, da casa comunal Vila na Lapa, e recebo um telefonema e dizem: Joaquim, o Raul Júlia entrou numa coma, e eles querem saber se tu podes estar em 4 dias em El Rio, Texas, para fazer o Desperado. Em 4 dias. Sim, queriam que tivesse estar em 4 dias, porque precisavas, eles queriam, tens que filmar as últimas 2 semanas do filme, que eles já estão a filmar. Sim. Epá, e eu disse, mas eu lembro-me, eu li o guião, eu lembro que aquilo tinha umas tiradas de diálogo e tal. Eu disse, está bem. Sim, era só o vilão principal, mais nada. Não, mas um gajo daquela altura, com aquela idade, um gajo disse sim, eu parava em Nova Iorque, eu vou ler isso até lá. Epá, fui a ler e disse, ia mesmo, agora que eu me estou a lembrar, isto é uma coisa, é só violência e tal. E eu disse, epá, como é que isto vai ser? Cheguei lá e o Robert Rodrigues olhou para mim e para o Joaquim, queria te agradecer, pediu-me para ir às filmagens. Eles estavam a filmar aquela cena em que eles se atiravam do telhado, os dois. Ah, sim, costas, sim. Portanto, explodia. Não, e depois explodia, uma grande explosão. Grandes tomates que os gajos tiveram, porque tiravam-se de uma rua para a outra. Sim, com, sim, tinha sim. Uma coisa, estavam pendurados por uma corda, não é? Uhum. Tinha um gancho. Um arnês, aí, alguma coisa epá, assim. Mas quando aterravam, tinham que aterrar a maneira. Não? Aquilo tinha uma coisa na mão que os travava quando estivessem a chegar. Mas iam de costas, não era fácil. Sim, sim, sim. E chegámos esse dia, encontrei o António, já conhecia, encontrei-me com a Salma, com a Salmita, a beauty e a Salmita, tanto eu como o António andámos ali a ver se engatávamos. Mas era demasiada areia para a vossa caminhonete? Ou... Não, o António, porque estava lá com a primeira mulher que ele tinha na altura, que era uma espanhola, sim, que era uma gaja toda esquisita, yoguista e não sei o quê, sei lá, porque fazia para lá umas reuniões, eu nunca fui, porque para a visita da Salma, lá aturava a gaja, porque era o primeiro filme dela, e era o António Bandeiras, e ela lá. Eu estive ali um bocadinho a falar com eles, mas eu disse, olha, quando acabámos de filmar, estamos quase a acabar de filmar, eu gostava de mostrar uma cena para tu teres uma ideia do que é que eu estou a filmar. E mostrou uma cena, que já, porque ele montava aquilo ao mesmo tempo. Sim. O gajo filmava 12 horas e ainda ia montar. Sim, noite, sim, dormia, sim, sim. O gajo dormia para aí 5 horas por dia, mas o gajo também na altura era um puto. Mas aquilo... Eu era o velhote daquela porcaria toda. A rodagem foi frenética. Eles tiveram apenas 2 semanas de gravações. Não. Eu tive 2 semanas de gravações. Eles tiveram 6 semanas. 6 semanas? Não, mas 6 semanas para um filme daqueles foi... Não, 2 semanas estás a fazer confusão. Isto foi o El Mariachi. É possível. El Mariachi, eles passearam depois o que... E então, ele mostrou uma cena do bar, e já tinha montado isso, e mostra-me aquela cena, e eu disse, ok, I got it. I'm not bad, I'm very bad. Pronto. E foi assim. E aí fui meter 4 dias a decorar aquela porcaria toda, e comecei a filmar. Muito sim. Bem. Lembras-te naquela altura, ora, em 95, eu tinha 32 anos, a memória era outra. Sim. Joaquim, lá durante a rodagem no Desperado, o Tarantino chegou a estar no set lá das vossas gravações, chegou a conhecê-lo lá? Tarantino, não, o Tarantino já tinha filmado, quando eu lá cheguei, eu disse, eu cheguei para filmar as 2 últimas semanas, já sim, não havia ninguém. Sim. Ele já não estar havia, por lá. Havia o... O Nery Trejo, que tinha saído da prisão há pouco tempo. Isso não me surpreende absolutamente nada. Ele tinha saído da prisão. Mas ele é primo do Rodrigues. Ah, ele é primo do Rodrigues. É segundo primo ou algo assim do género. Foi ele que pagou a fiança. Não, e o meteu no filme. São os dois chicanos, não é? Sim. O Rodrigues vem de uma família, ele é dos mais velhos, ou se não mais velho, de 10 filhos. E eu filmei como realizadora na season 3 do The Queen of the South. Eu filmei com a irmã dele, que esteve lá a fazer estágio, a assistir a uma coisa e depois filmou na season 2. Portanto, ele vem de uma família grande. Aliás, a família dele trabalha toda nos estúdios dele. Ele tornou-se multimilionário, tem estúdios em Austin, Texas, que é onde ele é. E os filhos agora, os filhos na altura eram criancinhas, a minha já não é membro, mas continua faz parte da produção, aquilo é tudo uma coisa de família. Não eram os filhos sim. Dele que tinham nomes engraçados? É o Rebel Rodrigues, o Jet Rodrigues. E eu acho que aquelas séries, aqueles filmes que eu não vou muito à pala com, nunca acho sempre a piada, os Spy Kids, eram um bocado para os filhos dele, não é? Definitivamente. Aqui neste filme há lá uma cena que o Joaquim faz muito bem, porque é o vilão mau e quase asqueroso, faz muita confusão, está a fumar um grande charuto e há uma miúda que está a esfregar em si e vai-lhe dar um beijo e o Joaquim sopra-lhe o fumo do charuto para a boca e a miúda sai dali a fugir a tossir e não sei o quê. Eu fiquei preocupado. Comigo e com ela, porque quando ela mostrou a fotografia do marido dela, era um daqueles gajos da musculação com tatuagens, uma coisa enorme. Eu lembro de dizer, e quando ele vira esta cena, há gajos que são de gentis, mas o gajo, e depois fiquei preocupado comigo. Eu disse, e o marido estava lá, eu disse, mas o marido, não vai às filmagens, não é aconselhável. Qual foi a cena que mais detestou fazer nesse filme e qual foi a que mais gostou de fazer? A cena que eu mais detestei, porque não conseguia... Detestei, que depois, vendo, até acho muita piada. Mas porque eu já achava que não podia ir para lá do exagero. Como eu disse, I'm not bad, I'm really bad. Exato. E é aquela cena em que o gajo pergunta, what's the number of the phone in my car? Exato. E que ao fim eu já pegava no coisa, what is the fucking number of the phone in my car? What is the fucking number to the phone in my car? E o gajo, o Robert Rodrigues já tinha feito aquilo e disse, pronto, Joaquim, isso já está, agora eu quero que tu vás para cima e cada vez a fazer mais para cima, mais. Epá, eu acho que tanto dizia assim, ó oh, Robert, já não posso mais. Isto não tem outra maneira, epá, isto é um exagero. Pá. Eu dizia, mas nada de exagero, isto é assim, está ótimo, pá. Isto é tudo. E custou-me a fazer aquilo porque não, epá, não me entrava, exato. Isto é um exagero, pá, isto não faz sentido. Mas nota-se que é aquele ator de merda que está para ali a fazer. Nota-se aquilo. Que você já estava a gritar há muito tempo porque estava vermelho e tinha as veias do pescoço já salientes. Epá, não, mas é que eu já não podia com a cena, eu digo, mas você faz. E o gajo dizia mais, mais, eu dizia, pá, ó, oh, ó. Não posso mais. Mas gostou de ver o resultado. Mas a cena faz sentido. A cena ficou muito pois, boa. Gostei do resultado. Pois é, aquela cena do bar é extraordinária. E depois adorei aquelas cenas das guitarras. Ah, sim. Sim. Once Upon a Time in Mexico. Era uma vez no México, em 2003. A renegade agent playing both sides. I work for the CIA. Mexico is my beat. Oito anos depois, não é, do Desperado, uhum. Um filme pelo qual eu aguardei bastante. Porque neste entretanto o Rodrigues andou noutras vidas, não é? Opá, mas não se extraviou demasiado. Ele fez o Aberto até de Madrugada. Que é outro dentro filme. Do mesmo género. Nós já falámos sobre ele. Está nos nossos arquivos, se quiserem. Sim. Se quiser ir à procura. É uma experiência incrível. A primeira vez que se vê o filme é uma experiência incrível. Depois essa experiência é um bocadinho minimizada por já sabermos esse twist. Eu vi incrível. Sem saber, por acaso. Aqui eu estava com uma grande expectativa em relação a este terceiro filme. E confesso que saí bastante desiludido da experiência do terceiro filme. Foste ver filme. Ao cinema? Fui ver ao cinema. Por acaso não foi uma boa experiência de cinema, porque havia um bando de putos. A sala estava pejada de putos, ou do ciclo, ou do liceu, ou o que é que era. E eu estava com a minha namorada da altura, e eu levei e convenci ela de odiava, e eu convenci a ir ver um filme de Roberto Rodrigues. E os putos andavam aos berros lá por todo lado, a tirar pipocas para todo lado. E a dada altura tiram-nos com um balde de pipocas também para cima de nós, ao que eu tive que reagir, e eu passei-me dos carretes, e basicamente a sala depois fez silêncio até ao fim do filme. Mas pronto, independentemente disso, o El Mariachi agora é um espião internacional, e uma caricatura do seu anterior eu. Tens uma ditadura e uma revolução em ascensão, e no meio um mariachi que é o salvador da pátria, que vai matar todos os inimigos da liberdade, basicamente. Yeah. A questão é que todo o filme é uma caricatura, tem um registro totalmente diferente dos anteriores filmes. Sim, é verdade, é um bocado diferente. E isso deixou-me... A começar pelo facto do próprio mariachi partilhar o ecrã com mais duas ou três histórias ao mesmo tempo, não é? E com dois ou três conjuntos de personagens, e ele acaba por estar um bocado dissolvido nesta sopa de coisas a acontecer. É muita coisa, não é? Assim, há muitos twists também. Este filme tem o Henrique Iglesias, que não é o pior de tudo. Porquê é que havia de ser pior? É que ele está lá, mas porquê é que havia de ser? É mau? Sei lá. Epá, na altura não se podia. Eu pessoalmente não conseguia já aturar o Henrique Iglesias. Pronto, diz lá, Pedro. Mas ele está calado, ele está calado no filme, só fala um bocadito. Felizmente, mas ele podia estar calado no filme, mas nós tínhamos que ouvir na rádio toda a hora. Exato. Era impossível fugir do Henrique Iglesias. Ele estava a tentar entrar em todos os mercados. Eu não fui ver ao cinema, não tive muita curiosidade de ver o filme. Eu evitei durante alguns anos o filme. Porque, na nossa esfera... Mas o papel dele é muito pequeno, pá. Na nossa esfera... Infelizmente, hoje em dia consigo ver isso à nossa escala e à nossa esfera, ele é o Micael Carreira. A tentar entrar em todos os mercados, seja música, seja então publicidade, então isso é mais o David Carreira, novelas, que o David Carreira que já foi ator... É isso que eu queria dizer. Já tentou modelo e agora, pronto, bem, é cantor, pronto. O que seja, ele tentou aqui ingressar... Eu não sei, vocês acham que foi uma tentativa de ingressão ou é mais uma graçola, género? Vamos chamar este gajo porque, pronto, foi nitidamente um apelo àquele mercado, daquele público. Pode ter sido mais interesse do próprio Rodrigues do que dele. Parece-me, mas posso estar enganado. Eu acho que aqui uma mão lavou a outra. O que eu detesto mais é a personagem do Johnny Depp. Então, diz lá. Porque ele acaba. Eu feitas as contas, eu acho que a personagem dele aparece mais do Bandeiras. É. Não é? Mas a questão é que é uma personagem que não merece aquele tempo de antena e acaba por ser ridículo e ser um pouco estúpido porque aquilo não, epá, não há credibilidade nenhuma. Mas eu acho que este filme já entra mais pela comédia. O tom deste filme faz-me lembrar muito um filme e uma trilogia que ele faria mais tarde, que é a do Machete. Certo, é muito acho que parecido, enquadra mais, não é? Enquadra-se mais até nesse universo. Pois, do que esperava. Este filme é que fez aqui um corte com o 2 e com o 3. Sendo que o 2, o Desesperado em relação a El Mariachi, muda a escala, muda a língua, mas continua uma narrativa muito simples, um filme simples, linear, uma história muito de vingança. Semelhante. Exatamente. Pois. Este aqui muda tudo isso. Sim. Tudo isso. Narrativamente é muito diferente, sim. O filme realmente, eles vão mudando muito. E agora vou puxar aqui a brasa na sardinha e comparando isto com essas spaghettis. Obviamente este filme, logo pelo nome, tem uma alusão ali ao Sérgio Leone, não é? Sim, consta que foi o Tarantino que deu a ideia ao Rodrigues. É pá, tu agora estás a fazer, tens que fechar aqui a tua trilogia, pá. Pois, e o que é que acontece também com o Sérgio Leone? Também, à medida que os filmes foram desenvolvendo, o personagem principal ficou para trás. É, assim, vocês e o bom ou mau vilão é o épico. Vilão é o épico. Quem é que é o ator principal? É o Tuco, podemos discutir, não é? Mas é discutível, mas o Tuco, nós acompanhamos mais o Tuco, talvez. E aqui, pronto, mas acompanhamos muito bem. Agora, aqui neste caso, acho que perde-se muito, vai muito para o personagem do Johnny Depp. Sim, o Danny Trejo. Claro, que nós nem falámos no... Trejo, peço desculpa. Trejo. Que nós não falámos no Desesperado, volta aqui outra vez e é repescado. E o Chiche Marin também é repescado. Não é Chique, é Chique. Chique, ok. Chique. Esse senhor é Chique quem? Marinho. É o do bar? É aquele careca do bar, pronto. Sim. O do bigode. Faz novamente ele tem aqueles filmes que é o Up with Smoke, não é? Eles fazem... É o Tito e Piranha, eles... No mercado hispânico, ele e o Tito e o Piranha, que eles entraram no Desesperado, eles são bastante conhecidos, porque eles são músicos. Epá, são músicos assim, não é pimba, mas é mais o que é. Aquela música popular, ligeira. Populares. Sim. Fiquei com a impressão que uma daquelas, no Aberto até Madurar, penso que há lá uma cena que tem lá aquela pistola, que aparece na caixa de dos Ah, sim, sim, sim, sim. Mas essa cena... Volta não, até, a ir buscar, sim. Até a Sofia Vergara, num dos Machetes, acho que é no 2. Vai buscar outra também, vez também essa. Também usa essa pistola. Está a giro, sim. Há que reciclar. Mas sim, este filme tem um grande elenco, é fácil deixá-los passar despercebidos. Ainda tem o Willem Dafoe, aqui anda metade do filme com ligaduras na cara, que é sempre aquela coisa, e que tem um ator duplo, tem tipo um sósia, que é um gajo muito parecido com ele, muito parecido. E opa, tem o Mickey Rourke também aqui num papel assim pequeno. Mas sim, realmente foi dos primeiros filmes a ser filmados digitalmente, que em 2003 era a revolução que vinha, e o filme foi, na verdade, foi filmado em 2001. E acho que ele estava entusiasmado com o formato, porque mais uma vez lhe facilitava a vida e o deixava ser um bocadinho... Não, e se eles escolheram o gajo certo... Pronto, yeah. Eles escolheram o gajo certo para ser o precursor disso, yeah. E quis aplicá-lo aqui neste Once Upon a Time in México e também nos infames Spy Kids. Que ele também estava agora a fazer por esta altura. Acho que o primeiro Spy Kids é do ano anterior. Ele fez isto aqui quase em conjunto. Olha, comparativamente, numa timeline, o Western Spaghetti, eu diria que o primeiro mariachi é o Django, o Desesperado é o Chama-me Aleluia, porque vocês com certeza que viram isto, talvez o Paulo tivesse apanhado no VHS, mas havia um fulano que tinha o gadget dele era uma máquina de costura, que era uma metralhadora. O gajo gosta muito de gadgets. Lembremos-nos que ele, no por seu Grindhouse, que fez com o Tarantino, meteu uma metralhadora no coto da Rose McGowan, não é? Pronto, e só para acabar isto, em termos de trilogia, então compararia o último, Once Upon a Time in Mexico, ao Sabata, porque isto já acontece tantas coisas, tu perdes. Pois. E é algo que podemos. ao meter esta coisa assim meio circense, muitas coisas a acontecer, umas têm piada, outras não têm. Não, mas era uma coisa reminiscente do Pancho Villa, daquela época áurea da Revolução Mexicana, vamos buscar um bocadinho essa nostalgia, vá, por assim dizer, dessa época, porque tu vês muitos Western Spaghetti passados em Revolução, a Revolução é um pano de fundo. Tu como às vezes um filó, né, que existe os Zapata Westerns, e eu pessoalmente gosto, muita gente não gosta porque são filmes que, além de, pronto, obviamente em termos da ação, aventura, são muito fortes. O Viva Zapata eventualmente será o mais conhecido, não é? Epá, o filme se calhar mais conhecido deste, eu diria que é o Quem Sabe, que é com o ator que faz o papel do antagonista dos filmes da trilogia dos Dólares, Jean-Marie Valentin, que é um filme fabuloso. Sim. Mas que muitas das pessoas não aceita facilmente, porque além de ser um filme, também tem comédia, tem esta aventura toda, mas é um filme muito politizado. E então estes filmes acabam por ser, na balança, não é para toda a gente, porque são claramente filmes feitos por gente de esquerda, que a mensagem era completamente esquerda, e que não sabemos bem como eram autorizados pelo Franco, né, pelo regime, a serem filmados em Espanha. Não, eu acho que eles nem na altura não havia a questão de ler primeiro o guião. Não, é um Western, ok, aceito. Era basicamente qual, isso. Porque, qual é que é a história? É cowboys. É um filme de cowboys. Então, resumindo, este Once Upon a Time in Mexico é o L mais fraco da trilogia para vocês. Opa, para mim é. E revela... Para mim é porque é muito estilo e pouca substância, completamente. Eu não percebo a Salma Hayek, que estava indisponível nesta altura, para o facto dela só pois, ter aparecido um bocadito. Provavelmente. Pois, não por acaso também e achei não, é não uma, gostei uma dela. Pena. Mas ela ter pois, sido morta logo. Pois, mas pelo menos tem uma sequência que é a minha favorita do filme. A fuga deles lá de um quinto andar, em que tem que se andar pendurados e a balançar por ali abaixo, está uma grande cena, está um stunt provavelmente, muito porreiro. É a cena visualmente mais atrativa. Mais interessante, sim, mais interessante. Sim. E é esse o problema, pá, é que tirando essa cena, pouco fica deste filme, na verdade, excepto aquela cena do Johnny Depp sem olhos a chorar, não é a chorar, mas a escorrer sangue pela cara. Sim, e aquilo está tão fake, pá, tão fake. Não está fake, até acho que até o efeito especial até está muito bem feito. Eu detesto toda aquela personagem dele. Não é o ator, não é o ator, obviamente que não. Gosto muito do Johnny Depp em muitos outros papéis. Eu acho que a personagem dele foi, nós conseguimos o Johnny Depp, temos que o meter aqui em algum lado, é um nome sonante e é um bom cabeça de cartaz para impulsionar. Sim, mas aqui o isto. Johnny Depp estava e temos que arranjar aqui pois claro que sim, ele era o rei dos filmes indie. Yeah. O Johnny Depp teve uma fase antes dos Piratas das Caraíbas. Sim, sim, eu fazia sim, quase tudo o que era indie, sim. Filme indie. Pronto, então é para as despedidas. Pedro, obrigado por ter juntado aqui a nós. Obrigado pelo vosso convite. Nós, só para recordar, tu já participaste tantos no nosso podcast, quais é que foram os filmes? Foi a trilogia dos Dólares? Foi o Bom, Mau e Vilão. Foi só o último então, filme? Então, foi o... Ah, foi o Imperdoável? Não. Foi. Não, foi. Estás aqui com o Pedro Pereira. Estás aqui no thumbnail como convidado. Unforgiven. Foi Imperdoável. Vocês ficaram escandalizados por eu não achar que o filme era tudo aquilo que faziam do filme. Está bem, muito bem. Então é ir ouvir o episódio para descobrir quem estiver curioso e quiser saber os motivos do Paulo não gramar o Imperdoável do... Não é não gramar. É, achas que é sobrevalorizado. Ok, pronto. Acho que é sobrevalorizado. Não, ele viu uma versão VHS cortada de lado, então não está a ver bem. Por agora despedimos-nos entre baladas e serenatas, e vocês que estão desse lado, se quiserem continuar enamorados pela nossa cantiga do bandido, que enaltece os feitos dos Bad Boys com carinha de anjo e até de alguns grunhos também, basta seguirem-nos nas redes sociais e nos principais agregadores de podcasts. Até lá, despeço-me com amizade. E até ao próximo programa. É isto.